noite ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na serra. Um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova. A Ericeira é uma vila situada a 35 km a noroeste de Lisboa. Atualmente bem conhecida pelos surfistas que procuram as suas praias da Ribeira de Ilhas, considerada Reserva Mundial de Surf, e ainda a Praia dos Coxos, em Ribamar. Além destas já referidas praias, Ericeira tem a sua histórica Praia dos Pescadores, também conhecida por Praia do Peixe ou ainda Porto dos Barcos. Aqui existe cerrado, em 1961, um painel evocativo da saída da família real portuguesa para o exílio em Inglaterra no ano de 1910, em virtude da Revolução Republicana de 5 de Outubro. No dia 4 de Outubro, pelas 11 horas, os cruzadores Adamastor e São Rafael, já controlados pelos republicanos, tomam posição frente ao quartel de Alcântara, onde os insurretos estavam entrincheirados, e dispararam mais de 40 granadas sobre o Palácio Real. Esta ação provoca a fuga do rei Dom Manuel II e lança a confusão nas tropas que defendiam o Palácio Real. O rei refugia-se então na Tapada, no pavilhão de Dom Carlos. Após o bombardeamento, cerca das 2 da tarde, o rei acaba por sair pelas traseiras, dirigindo-se para Mafra de automóvel. Thank you. Entretanto, pela meia-noite do dia 4 de outubro, zarpa de Cascais o iate Real Amélia, quarto navio com o mesmo nome, adquiridos pelo rei Dom Carlos. Este último iate Amélia foi construído em 1900 nos destaleiros ingleses Ramage and Ferguson e foi batizado primeiramente Dunsea. Chegou ao Tejo em 2 de novembro de 1901. Deslocava 1.370 toneladas. Navegando Cascais para a Ericeira, fundiu ao largo, recém de ser tomado pelas hostes republicanas. Foi então que, na Praia dos Pescadores, as barcas a remos Bonfim e Navegador transportaram os membros da família real para o iate Amélia. Temia. Era um campo macio de lavrar, ou qualquer sugestão que apetecia. Mar, tinhas um choro de quem sofre tanto, que não pode calar-se nem gritar, nem aumentar, nem sufocar o pranto. Mar, fomos então a ti cheios de amor, e um fingido lameiro a soluçar afogava o arado e o lavrador. Mar, fomos então a ti cheios de amor, e um fingido lameiro a soluçar afogava o arado e o lavrador. Tu quem nos veio namorar, e foste tu depois que nos traíste. Mar, e quando terá fim o sofrimento, e quando deixará de nos tentar o teu encantamento. Mar, e quando terá fim o sofrimento, e quando deixará de nos tentar o teu encantamento? Com a família real, composta pelo rei Dom Manuel, a rainha Dona Amélia e Dona Maria Pia, seguiu uma pequena corte de figuras da monarquia portuguesa. O Marquês de Sobral, os Condes de Figaró, o Conde de Galveias, os Duques de Palmela e os Marqueses do Lavradio, entre outros. Quando a ventania trouxer o teu perfume. Verás, vela fascinar ao longe o meu queixo. Uma vez embarcado no iate Amélia, o rei Dom Manuel manifestou a vontade de se dirigir ao Porto, convencido de que a Revolução Republicana aqui não havia ainda vingado. Porém, com a chegada da notícia de que os republicanos ocupavam já o norte do país, o iate Amélia navega então em direção a Gibraltar, território britânico. Thank you. uma vez chegados a Gibraltar, Dom Manuel e a comitiva real aqui permaneceram até que o rei inglês Jorge V envia àquele território e o iate real inglês Victoria and Albert a fim de os transportar até a Inglaterra. O iate real Victoria and Albert foi construído em 1843 especialmente para a rainha Victoria e o príncipe consorte Albert. Era um navio de madeira, movido a vapor e deslocava 1034 toneladas. Dom Manuel II, o último rei de Portugal, viria a falecer em Londres a 2 de julho de 1932, aos 42 anos de idade. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves aqui na Rádio Boa Nova, às segundas e sextas-feiras, 21 horas.